Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, o Jovem Nerd, e eu não economizo munição. Aqui é o Mario Abad, o Fanatic, e como eu não tomei anabolizante, não vou precisar botar prótese no Stallone. Que isso? Eu tô maluco. Ele botou, porra. Não, posso fazer? Cala a boca, cara. Tá maluco. É. E medicina, gente, pelo amor de Deus, é médico. Tá bom, cara. Tempo, porra. Meu Deus. Fica armado o tempo todo, ele levanta com a mão pra baixo e pra cima. Que porra. Isso? Mas é, vai, eu quero ver, que nunca vi naqueles programas de madrugada, meu cara botando prótese. Só aquele... Bigular de Andrade. É, exatamente. É isso, é isso mesmo, Bigular de Andrade. E aqui o Cardoso, e prometendo que mesmo que a minha mulher fuja com a secretária, eu não vou tomar hormônio de crescimento. E aqui é a Azaghal, e eu não tenho piadinha, porque eu não tenho uma frase marcante no Rambo, cara. Tem só... Os pensamentos do Rambo são demais, né, cara? O último filme agora é Live for Nothing or Die for Something. Ah, que bonito. Sempre tem a filosofia do Stallone, né, cara? O Stallone faz o Wolverine parecer um filósofo. Essa foi excelente. Muito bom, estamos aqui para falar da antologia Rambo, meu filho. Marcou o cinema, marcou os anos 80, ícones... E coisas que estão nas nossas mentes até hoje. Tem muito mais sobre Rambo que você não sabe, olha aí. Com a presença ilustre de Marabad, amanacvirtual.com.br e Cardoso, olha só, cara, celebridade da internet. O Cardoso do blog do Cardoso do Contraditório, rapaz. Um dos 10 blogs mais populares do Brasil. Segundo a IDGenal, cara, não é pouca merda, não. É engraçadíssimo, é muito sinal, também. Né? Riu bastante. Tem um protesto a fazer. Vocês disseram que o Rambo não tem nada de não tem nenhuma frase memorável? Falei. Tá no Internet Movie Database. John Rambo, missão cumprida. Isso é o máximo. Então vamos lá, cara. Direto para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos às nossas leituras de e-mail e caneladas da Azaghal. É, primeiramente vamos falar do E-Best. E-Best, não vamos esquecer, Nerdcast é a categoria. Vocês sabem que a gente, essa semana eu estava muito satisfeito, porque a gente estava com 80% dos votos. Uhum. Isso é alguma coisa. É alguma coisa, né? Agora nós caímos para 68. Que isso? Rapaz. Eu já não estou tão feliz. Não, isso não estou possível. Tão satisfeito. Eu não admito um podcast que tem 3 programas ter 7% dos votos, cara. É verdade. Isso é uma afronta. E além dessa categoria, tem a categoria humor, que nós estamos ganhando, mas com uma diferença muito pequena. A gente tem que dar uma empurrada pra cima. Uhum. A notícia está tranquila, mas é sempre bom, né? Votar. É, claro. E na entretenimento, nós estamos atrás de forrozeiros, cara. Isso é muito escroto. Eu não me contento com menos, eu quero ganhar, eu quero 4 bolas de dragão E-Best na minha prateleira. Vamos lá, galera, vamos votar no E-Best no Jovem Nerd. É só você olhar na lista. Se você acha que o Jovem Nerd é o melhor site dessa lista, vote no Jovem Nerd, cara. Não, não tem isso não, é o melhor site, é só votar, é simples, não pensar não. E atenção, Azaghal, vamos falar da Nerdstore! Let's get ready to rumble! É a nossa loja que você sempre esquece, Jovem Nerd. Eu esqueço? O que é isso? No último programa eu não ouvi falar da Nerd Store. Era muita pressão. Sem você eu fico meio doido. Eu vou te falar. Temos uma camisa nova, especial, comemorativa de 100 programas do Nerdcast. Exatamente. Vamos lembrar em 2 modelos para homens e meninas. Sim, tem um modelo rosa, preferencialmente para meninas, mas não exclusivamente. Fica à vontade. É claro. Uhum. E o modelo verde aberto a qualquer cidadão. Exatamente. E é legal notar que elas têm uns detalhezinhos nas mangas e nas bainhas e nas golas e tal. Ah, a camisa é muito maneira, cara. É muito maneira. A camisa Eu Não Vivo Sem Nerdcast em 2 modelos. Vai lá na Nerd Store agora. E temos mais uma novidade, Azaghal. Ah, é? É o lançamento da série 4 do Military do Todd McFarlane. Ah, cara, essas séries do Military são uma tortura, cara. Quando chega, é uma tortura mesmo, cara, porque eu fico olhando... É um desespero, cara, assim, é um desespero, é foda, sabe? Eu acho que é melhor a gente parar de vender action figure, falando sério, cara, que é muito sofrimento. Ah, a gente compra tudo, né, com preço de atacado e fica, bota na nossa... prateleira. Então, galera, olha lá, vai lá. Agora a gente mudou as categorias. Dentro da NetSol tem uma categoria colecionáveis Military. E você já vai ver que tem a série 4 e a série 5. E olha, a série 4 tá completíssima. Tem até o boneco na versão branco ou negro, entendeu? Tem lá, o McFarlane fez uma parada assim pra ter pra todos os gostos. Como a gente diversificou, são poucas unidades. Então presta atenção, se você quer completar a sua coleção do Military, série 4, vai lá olhar agora na NetSol. E pra finalizar, Jovem Nerd, diga. Quero dizer que se você está ouvindo esse Nerdcast no dia que está sendo publicado, é dia 29 de fevereiro. É verdade. Então hoje é dia do Nhoque da Fortuna. E no ano bissexto, né, cara? No ano bissexto. Caraca. Isso não é pouca merda. Alguma coisa isso também, né, cara? E ainda tem Rambo no cinema, rapaz. Porra, cara, coma nhoque com uma nota de dólar embaixo vendo Rambo no cinema. Ou não. Que sexta-feira, muito bom. Então vamos lá, vamos para os nossos e-mails de voz. Queria comentar o e-mail do Sérgio Vieira, e ele mandou um e-mail de voz todo produzido com a sua voz de locutor, e a gente vai tocar aqui, só que a gente tem uma novidade, Azaghal. A gente está inaugurando nesse podcast o Boring Detector. Porra. Toda vez que você começar a achar chato, o Boring Detector percebe, e aí ele adianta para você o e-mail de voz. Você sabe que o Silvio Santos, ele tinha um negócio desse num show de calor, né, cara? Ele tinha um negócio desse? Qual era o negócio? Quando a pessoa cantava mal, entrava o Chacal, que era um cara vestido de carrasco, com uma corneta na mão, e cornetava as pessoas. Ah, é verdade, é verdade. Agora que você falou, agora que você falou, eu lembrei. Excelente. Viva o Silvio Santos. Então, mais ou menos isso. Vai lá, e-mail de voz do Sérgio Vieira. Grandes na acepção da palavra Jovem Nerd e Azaghal. E claro, respectivas cônjuges. Meus parabéns e aquele rame-rame que o Azaghal invariavelmente em sua leitura transforma em blá blá blá blá blá blá blá. Aqui é Sérgio Vieira de São Paulo, 50 anos, celeremente chegando aos 51, se Deus quiser. E posso, com certeza, apesar de reconhecer quase tudo isso que vocês tratam aí no Nerdcast, afirmar que não sou nerd, por dois simples motivos. Primeiro, que na minha infância, lá nos idos de 60, isso de nerd não existia. A gente era normal, CDF, bundão. Tem sido, apesar destes pesares, uma fonte inesgotável de gargalhadas ao longo desses anos. E até as tentativas dos garotos propaganda são motivos de discretas risadas em ambientes sisudos. E a entrevista com o Milhan Cortaz, é assim que pronuncia o nome dele? Me dei conta de uma pauta interessante para vocês. Prince, Michael Jackson e Madonna... os expoentes da cultura pop tão decantada aí por vocês nos anos 80, fazem neste ano da graça, de 2008, exatos 50 anos, cada. Aqui também cabe uma boa pergunta. Onde é o limite entre o pop e o nerd? Abraços e boa sorte no Twitter. Muito bem, nosso mês de voz. É isso aí, parabéns. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Manda os e-mails do mais. Maria Angélica, 27 anos, bióloga de São José dos Campos, São Paulo, Azaghal. Ah, é a tal história do veneno. Do, né, veneno que a gente falou no podcast passado, que foi de traumas de infância. Que a senhora Jovem Nerd foi picada por uma aranha e o pai dela chupou o veneno para fora e cuspiu. E ela fala sobre isso. Jovem Nerd, por favor, você disse que o senhor M fez o correto ao chupar o veneno das costas da senhora JL? Não, por favor, não! Cara, isso é o correto quando você é uma pessoa desesperada e descontrolada. Exatamente. O MacGyver nunca faria isso, por exemplo. É claro, nem o Bear Grylls, né, cara? Ele ia te dar um soco na cara, né? Mas nós somos pobres mortais, então vamos lá. Isso é errado, como dizer que em um incêndio você deve entrar pra salvar as pessoas sem proteção. Espere pelos bombeiros. Ou então use um cobertor com água. Ah, sim, olha. Ah, cuidado com as dicas. Primeiro, no Brasil, não confundam vocês que assistem no Discovery Channel, que fala do mundo todo, aranhas peçonhentas são pouquíssimas, conhecidas por serem magras, pretas, opacas, sem muitos pelos e viverem no chão. A aranha amarela provavelmente não tem veneno mortal. Segundo, a picada de animais peçonhentos tem uma rápida inoculação de veneno, ou seja, não adianta chupar. A maior parte do veneno já está inalcançável com uma chupada. Corte ou qualquer coisa que valha. No caso da aranha, é pouco provável. Mas no caso de uma picada mordida de cobra, a pessoa que chupar o veneno, além de se contaminar com o veneno, também pode engolir bactérias presentes na boca da cobra. Ou seja, piorar a situação. Famosa cagada completa. Você faz uma... Exatamente, não tem como estragar. Foi picado, lave com água corrente, fique calmo, levante, se possível, o local da picada e vá para uma santa casa próxima. Não passe café, manteiga, pinga, não chupe, não corte, não tente pegar o animal que fez isso, porque provavelmente esse animal estará acuado e picará novamente. Tá vendo? Desculpe dizer, ela completa o Chapolin e estava errado. Tá vendo o que a gente aprende, Azaghal? No Chapolin, olha o estrago que faz. Tá merda, cara. Então, galera, não façam isso. A gente falou que era certo, mas não é certo. Falado pela... nossa querida Maria Angélica, bióloga. Não faça isso. A gente e você, né, cara pálida? A gente o quê? Você. Eu não falei nada que era certo. Tá bom, então. Laura Frederick, 18 anos, Rio de Janeiro. Olá, jovem nerd. É só com você essa, você sabe. Gostaria de dizer que sou fã desse site e deste podcast. Escutar ele toda sexta-feira já virou rotina. Mas o verdadeiro motivo de ter enviado esse e-mail é para contar um fato que me aconteceu. Olha isso, cara. Troquei o calor do mês de janeiro aqui no Brasil para ir para Nova York, Estados Unidos. Olha aí, olha nossa amada Nova York. Pensando em faturar um dinheiro, fui trabalhar durante um mês em um pequeno estabelecimento que pertence a meu tio. Pois bem, estava eu indo para o trabalho quando passo na frente de uma loja e vejo exposta uma camisa do Jovem Nerd. Não! Como não, assim, cara? Não acredito. Como assim? Como assim? Agora, sabe o que eu acho engraçado? É que as pessoas não têm celular. O celular que parte de foto é pra elite, né? É só pra elite. Não existe. É uma coisa não cara e difícil, cara. Não é possível, cara. Né? Não é possível. Mas vai, continua. Quase não acreditei. Eu não acredito. Como uma camisa do Jovem Nerd veio parar em uma loja nos Estados Unidos. Imediatamente pensei. Quando terminar o serviço, vão vir aqui e comprar. Que não faz sentido nenhum. Se você quiser comprar camisa, por favor, compra na Nerd Store. É verdade. Porra. Durante todo o dia fiquei pensando nisso. Você devia ficar pensando que você não bateu a porcaria da foto. É, pois é. E no final do trabalho, corri para a loja. Porém, a camisa não estava mais lá. Ah, meu Deus. Perguntei para a atendente se tinha mais. E ela me respondeu que aquela que estava na vitrine era a última e já tinha sido vendida. Ai, meu Deus. How convenient. Aí ela diz: saí da loja pensando, vou contar uma historinha para boi dormir, saindo os e-mails do Jovem Nerd. Pois é, cara, essa galera, olha só, já falaram que virou Nerdcast duas vezes vendendo em camelô, ninguém tem o celular com câmera. Agora, camisa do Jovem Nerd em Nova York, ninguém tem celular, cara, com celular câmera. Celular com câmera tá saindo agora a R$199. Pô, pelo amor de Deus, cara. Gente, olha só, vamos... 10 parcelas de R$10, pelo amor de Deus. Olha só, a gente não vai ler, a gente não vai ler mais essas histórias sem prova. Eu gostei da história, mas eu queria ver pra acreditar, né, cara? É, cara, eu não sou um believer, sabe? Eu não acredito, acho que é uma tremenda mentirosa. Ai, ai, meu Deus. Nova York deve ser uma cidade interior da Paraíba, sei lá. Vamos lá. Jonas Bittencourt, 18 anos. Estou a fim de começar a jogar RPG e gostaria de vossa sugestão de algum livro para iniciantes. Peço isso a vocês pelos seus grandes conhecimentos na área de RPG já demonstrados em alguns Nerdcasts. Cara, se você tem 18 anos e não jogou RPG, vai fazer alguma coisa melhor da sua vida, né, cara? Não, dá pra ele jogar ainda. Tem tempo, cara. Olha só, eu não sei, eu não sou um grande conhecedor de RPG, não. Eu gosto de Dungeons Dragons. Joga Holy Master, é ótimo. Holy Master. Isso, tem qualquer banca de jornal. Ernesto Belotti, o engenheiro que faz pistas de skate. Olha isso, aí. Qualquer coisa. Cara, o último Nerdcast sobre traumas foi excelente. Acredito que muitos nerds se identificaram com muitos dos casos. Mas gostaria de vir aqui compartilhar com vocês um caso que marcou minha tenra infância. E algo como um domingo caseiro. Eu brincando com meu pai na sala, quando senti falta da minha mãe. E perguntei por ela. No que ele, meu pai, se aproxima de mim e responde. Filho, preciso te contar um segredo sobre sua mãe. Olha aí que... Parece novela mexicana, né, cara? Fiquei super apreensivo e me aproximei também. Sabe o que é, filho? Sua mãe vai virar peixe. Olha que filha da mãe. Meu cérebro explodiu. Ele falou com um tom tão sério que nem pensei na hipótese de brincadeira. E ao mesmo tempo, passei a sentir o cheiro de peixe que já estava no ambiente. Olha que ótimo. Vamos, filho. Você precisa ser forte. Disse ele, enquanto me levava para onde ela estava. Chegando lá, ela estava na beira do fogão. E ficamos de longe, enquanto ele aumentava o terrorismo, dizendo... Falta pouco. Está quase. Presta atenção. Quando então ele falou... É agora. Olha lá. Então percebo que minha mãe está fritando um peixe e havia acabado de virá-lo. Ah, meu Deus. Que saca. Entendeu? Virar o peixe. Trabalhando, trabalhando. Isso não era mim. Tô trabalhando. Parabéns, trabalhando, cara. Há tempo que não tocava trabalhos. Parabéns, o pai do Ernesto. Pô, demais, cara. E ele termina dizendo que foi uma mistura de alívio e raiva. E desde então precisa se concentrar no que é e não é a realidade quando vai comer um peixe frito. Ai, meu Deus. Cara, eu vou guardar essa porque com certeza quando eu tiver filho eu vou fazer isso. Ai, o último trabalhando. Eu vou explodir a cabeça de muitos nerds como a minha cabeça explodiu fazendo pesquisa. Rambo, o filme First Blood, é a adaptação de um livro, malandro. É, Dave Morrell. Stallone sabe ler. Sabe, mano. E escrever, né, cara? Porque o nome dele tá no roteiro. É. Tá no roteiro, né? Bom. Os três roteiros. Eu vou fazer uma defesa aí. O Stallone, ele tem 500 mil problemas, mas, pô, o cara é roteirista, é diretor de cinema, é produtor. O cara, com toda a imbecilidade dele, ou não, pô, ficou milionário, ficou rico, e é um cara que já provou o valor dele no mercado. Não é nenhum Clint Eastwood, mas provou o valor dele, bicho. Sacanagens à parte, Rock é um filmaço. Claro, é. Com certeza, a gente já falou disso aqui. Você falou aí que Rambo ou First Blood, mas você não usou o nome correto do filme no Brasil. Ah. No Brasil, o filme chama Rambo Programado para Matar. Cara, é verdade, eu não ouvi isso há muito tempo. E você sabia que quando a Warner quis fazer esse filme, né? Foi tipo assim, não era um projeto do Stallone, era um projeto da Warner. E a Warner comprou os direitos do livro, aquela coisa toda, e pensou em alguns atores pra poder fazer esse filme. E pensava em Stallone, entendeu? E aí foi o Clint Eastwood, o Steve McQueen, o Al Pacino e o Dustin Hoffman. Imagina o Al Pacino de Rambo, cara. Pensando que rolou o comentário. Taxi Driver. Calma, De Niro, não é Al Pacino, De Niro. Ah, detalhes. Canelada de leve. Mas então, você imagina esse filme com o Al Pacino pegando aquela metralhadora. A metralhadora é maior do que o Al Pacino. Você imagina? Poxa, gritando, igual louco. É, cara, é só imaginar o final de Scarface, cara. É, exatamente. E assim, sem relato maneiro, prendo o filme inteiro. É, sem relato maneiro, muito bom, né? Muito bom, né? What the fuck with me? What the fuck with me? Muito bom, cara. Esse é muito bom, né? O livro, cara, tem muita mudança do filme, né? O livro é sobre, é publicado em 72, sobre, né, a história do veterano do Vietnã que é caçado pela polícia e guarda nacional em virtude de várias mortes. O cara, só que ele é um assassino frio no livro, né, o Rambo. Eles mudaram no filme, no livro ele é um vilão. E já no filme ele é um herói, né? Exatamente, é exatamente. Porque no filme eles inverteram, eles demonizaram a polícia, né? Isso. E abrandaram o Rambo, né? Os caras isso. morrem indiretamente. Não, não, morre um cara só, né? No primeiro filme. Tem uma morte no Rambo. Tem uma morte só, né? Mas olha só, a história do Rambo Programado para Matar é muito boa, cara. É, é porque foda. Porque lida com todo um problema que aconteceu logo depois, né, da Guerra do Vietnã. Exatamente, que trata-se, o livro trata disso, o cara que dá um surto, né, cara? O cara volta pra terra dele e é maltratado, né? Exatamente, é... O cara quer atravessar a cidade, né? Não, quando... pode. Não, olha só, é porque assim, todo mundo que pensa em Rambo, você pensa logo no Stallone com uma metralhadora num braço, aquele cinturão de balas no outro, atirando pra cima e berrando. Com sua boca torta. Isso, exatamente, porque isso foi o que marcou do Rambo 2 e tal. Mas sabe qual é a diferença do Rambo 1 pros outros Rambos? Uhum. É que o Rambo 1 é a história de um cara que tava tentando reconstruir a vida dele e foi sacaneado. Exatamente. Sabe? Isso aí. Do Rambo 2 em diante, é a história do Coronel Trotman tentando fuder a vida do Rambo de qualquer jeito, cara. É verdade. Sabe por que ele fez isso, cara? Porque na história original, o Coronel Trotman matava ele na última exatamente, cena. Exatamente, exatamente. Não deixaram ele matar ele, não. Deixaram matar esse filho da p*** a vida dele agora. Não foi isso, cara. Só pode ser. Deixa eu explicar a biografia ficcional que eu achei do Rambo, que é pra pessoa tirar o Stallone velho e colocar o Rambo, entendeu? A pessoa tirar da mente que aquele é o Stallone, colocar o personagem, né? E botou o Al Pacino, pronto. O nome dele é John James Rambo, olha, caprichado. John James é ótimo, né? John James é ótimo. E nascido em 1947, filho, olha lá, Azaghal, de um índio navarro com uma alemã. E tá explicado o arco e flecha. É verdade. Muito bom. Aí o que acontece? Ele foi pro exército aos 18, um ano depois, em 67, foi pro Vietnã. Ele volta pros Estados Unidos e entra pras forças especiais. Ah, ele vai pro Vietnã, se fode, isso. E depois é que ele vem treinar? Não. Ele vai, ele vai moleque. Aí ele volta, entra para as forças especiais. Em 69, vai de novo pro Vietnã. Dois anos depois, em 71, ele é capturado por forças norte-vietnamitas. E aí sofre tortura, aquela coisa fica. Em 72, ele escapa e volta ao serviço. Olha aí, não foi pra casa. Mas aí ele devolve o relógio do amigo? Aí o que acontece? Em 74, ele recebe dispensa e volta pros Estados Unidos. E aí e eles fazem essa junção do que acontecia nessa época. Os hippies maltratando, né, os soldados, humilhando, eles sofrendo constrangimento, jogando lixo, chamando de matador de bebê, essas coisas e tal, porque... Ver aquelas histórias que os soldados matavam as crianças lá no Vietnã. E aí ele sofre um distúrbio de estresse pós-traumático. E é o que acontece no Rambo 1, no filme. Ele vai, no Rambo 1, ele chega na cidade procurando um amigo dele de unidade lá. O último sobrevivente do pelotão dele. Era ele e esse cara. E aí quando ele chega, ele descobre que o cara morreu de câncer e deixou a mulher e filha. E não tem mais ninguém, ele não tem mais nenhum contato. De câncer por conta do agente laranja. Exatamente. Exato. Nada é pra casa do Jovem Nerd. Ouviram crianças, não comam laranja. Laranja faz Então ele fica sem rumo e vai pra cidade, né, Azaghal? E o xerife pega ele, e pra onde você quer ir? Ele... Aquele xerife, né, cara, ele é um cara muito escroto, ele fode a vida de todo mundo, todo tempo, né, cara? Por isso que eu digo, eu odeio o xerife lobo. Ele é escroto, cara. Ele só tentou ajudar no cocum, cara. Mas antes disso, ele só esmerdalhou, cara. O Brian, tá falando o Brian Denny, né, que faz o Arthur, né, que faz... É, e no Cocum, a primeira vez que eu vi, eu achava que ele era escroto, até um certo ponto. Ele dá uma carona, né? Onde é que tem um lugar pra comer aqui? Aí ele tem um restaurante na estrada, daqui a 30 milhas. Aí ele, não, eu quero ficar na cidade. Aí ele atravessa a cidade e joga o Rambo fora da cidade. Que ele olhou pra aquele maluco, maltrapilho, esse cara é vagabundo, não quero aqui. O cara entrou na cidade num saco de batata, né, também, né, cara? E o Rambo fica puto, né, cara? Que ele já tava sendo humilhado e desrespeitado, né, na história dele. Desde o início, ele volta pra cidade. Aí ele é preso por vadiagem, olha isso, cara. É a gota d'água, né, cara? É, aí quando os caras levam ele pra delegacia, dão um banho nele, de mangueira, essas porra, aí, cara, aí tem um surto. vem tudo, todas as memórias do Vietnã e o cacete, e ele enfia porrada nos guardas e foge. Essa é a história do Rambo 1, cara. Não é aquela escrotização de um exército de um homem só. Ele não chega a matar o cara diretamente, o cara morre por consequência, né? Cai do helicóptero, é o mais escroto, é o cara mais escroto da delegacia. Os caras ficam o tempo todo falando assim na rádio, não, vamos tentar ver, vamos tentar capturar. Aí o cara pega uma arma e começa a atirar no cara, no Rambo, e não era pra atirar. O cara tá dando tiro do helicóptero, o cara tá puto, levou um cacete lá na delegacia e mostra o cara com o olho roxão, né, com aquele cacete. O cara foi dando uma porrada de tiro. Aí tem uma hora que o Rambo joga, não sei se é uma pedra, alguma coisa, aí bate, uma o cara desequilibra no helicóptero, o cara cai lá de cima do helicóptero, quer dizer, ele joga pra deter, né, mas ele não joga diretamente no cara, o cara desequilibra, cai lá embaixo e morre. É isso. Tu vê que uma simples pedra é completamente letal na mão do mão de Rambo. Nessa mesma cena, quando ele se joga naquelas árvores, ela foi filmada em três partes, feita por dublês, né? Que o cara não se joga de uma vez só, ele vai cortando as cenas, né? E as árvores ajudam a camuflar os cortes. Na última parte da queda, o Stallone falou, não, essa aí eu posso fazer, que é a última parte. Aí o cara, não, mas essa aí é mole, tranquilo, um colchãozinho, eu pulo ali, tá tranquilo. Aí ele pulou, quebrou três costelas. Meu Deus do céu. E essa cena, vocês reparam só que a cena que aparece no filme, os caras não cortaram. Tipo, é a cena que o Stallone se fudeu mesmo. Então o Stallone realmente quebrou as três costelas naquela cena. No caso do Stallone é aquela velha máxima, né? Os caras viram os dublês fazendo e os caras, pô, acham que aquilo é fácil. Ah, o Stallone começou com essa merda de tirar dublê, não querer pagar cachê pra dublê e fazer tudo ele. Ele começou com essa batizada. Agora você vê como é, né, cara? O Rambo pula, cai na árvore, cai no chão, não levanta e sai correndo. O Stallone pulou num colchão de ar que quebrou três costelas, cara. É verdade. Como é que a ficção é bem diferente da realidade, né? Quer dizer, então ele fica escondido na floresta, bota um monte de armadilhas, os caras chamam a Guarda Nacional, 200 homens da Guarda Nacional pra caçar o Rambo. E aí vem o escroto do Troutman. É aí que engraçado que pra pegar o Predador mandaram 5, né? Pois é. E o Troutman tem cada frase maravilhosa, né, cara? As frases do Troutman são excelentes, né? Ah, são muito boas. Ele é um homem de um exército só. E quando o cara mostra, vamos pegar o cara, não, só com isso, entendeu? É muito engraçado. As frases do Troutman são excelentes, não, cara. O que ele fala? Tragam montes de sacos de copos. Isso aí é. E uma coisa muito engraçada, mais pro... quando os caras da Guarda Nacional estão... cercam ele numa caverna, né? Rola uma insubordinação do cacete! A Guarda Nacional é a Guarda Nacional do Peru, né, cara? É horrível, que o cara vai lá pegar ele, não, eu trabalho meio expediente! Como é assim, cara? Como o cara trabalha meio expediente na Guarda Nacional? O cara é part-time na Guarda Nacional. E aí ninguém quer ir lá pegar o Rambo, eles acabam dando uma bazucada na caverna. Coronel Samuel Troutman, que é feito pelo Richard Crenna, a princípio ia ser feito pelo Kirk Douglas, que leu o roteiro e ia filmar. Olha só. Só que o Kirk Douglas não aceitou que o Rambo não morresse no final, porque, como eu disse, no livro ele morre no final, matado pelo Coronel Troutman. Kirk Douglas, não, eu vou matar você. O Stallone não aceitou, aí houve uma disposição lá, né, de pensamentos, de ideias, aí o Kirk Douglas abandonou o projeto. E chegaram a filmar um outro final, né? Eu vi. Que o Rambo se suicida. Só que o Stallone também não quis também esse final. Eu achei no YouTube aí, cara, o final alternativo do Rambo em que o Troutman vai conversar com ele fala, ah, você tem que me matar, eu não aguento mais e tal, ele bota a arma na mão do Troutman e o Troutman não quer matar ele vai lá, ele mesmo aperta o gatilho e morre. Que escroto! É. Escroto acabar com uma franquia assim. No início, né, cara? Podar assim na raiz. Essa cena que precede o final ali, que ele fica conversando com o Troutman, é um show de interpretação em algum planeta, né, cara? Você sabia que teve gente dos Estados Unidos que pediu, né? Pra ver aquelas lendas urbanas, que colocasse legendas nessa cena que o Stallone vai contar, que nem os americanos entendiam o que ele tava falando. Que ele rouba um caminhão cheio de armas e vai escrotizar a cidade, né, cara? Vai fuzilar a delegacia. Ele rouba o caminhão pra fugir, mas aí ele resolve voltar pra delegacia, já que tá toda a cidade atrás dele na floresta, né? É verdade. Ah, é verdade. Bom. E aí ele vai lá pegar o cara do Cocum. Exato, o xerife que ele já tava puto. Mas aí eu não entendo. Morreu o cara do helicóptero. E quando ele entra na delegacia, ele fuzila o teto e o xerife cai, todo baleado, e não morreu? Não, foram tiro nas pernas. Olha só, cara, ele tava com uma M16, cara. O O cara não morreu. Uma bala que é pra cair a perna, né, cara? A perna cai, né? Esse filme é muito bom, que era aqueles filmes feitos sem consultoria nenhuma, né, cara? O cara atira aqui com qualquer jeito, sabe? É, a arma M16 era a que a nego achava bonito na época, então tudo era M16, sabe? É, o cara para o cara do caminho e pergunta, o que, que tem aí dentro ali? M16. É a segunda sigla mais popular em Hollywood. A primeira é C4. Na dúvida, é C4. Hiroshima, C4. É verdade. E tem um filme de guerra famoso, de Segunda Guerra, que na falta de dinheiro pra comprar réplicas da época, usavam M16 também. Não acredito, cara. É. Digno de Roger Corman. Porque o filme é isso, né? Eles ficam catando o cara no mato, ele se esconde na caverna, se machuca... Faz tocha, o caralho, anda com rato. É legal, mas é só isso, né? Ele volta pra cidade e aí, cara, ele atira na delegacia que se fosse no mundo real, ela desabava, sabe? É verdade. Porque ele fez fogo de supressão na delegacia, cara. Acho que eu acho interessante que o Stallone, obviamente, não desenvolveu direito, né? Porque até pelas limitações artísticas dele como ator. Mas é legal que ele dá um surto mesmo, né? Pra ele, aquilo era uma missão. Tava realmente tomando, sitiando aquela cidade, no caso, né? A delegacia. E tanto que o Troutman entra e fala, this mission is over. Exato. Aí ele começa a gritar e fala, nothing is over! Nothing is over! Mas fica louco, né? Exato. Se fosse um grande ator, teria justamente passado isso pras pessoas no cinema. Que o cara tinha dado aquele surto e achava que tava na guerra mesmo. Ele tava surtado. Tá totalmente surtado ali. Cara, essa foto porque falta um pouquinho, né, pro Stallone pra passar um pouco essa ideia, entendeu? Mas a ideia era essa, passar que ele tava dentro de um... tava dentro do Vietnã lutando ainda. Era isso. Depois, no final, ele volta, né, aterriza no mundo real e ele fala, cara, não, tava lá no Vietnã e eles confiavam equipamento de $1 milhão na minha mão e aqui não me deixam nem estacionar um carro, qualquer porra assim e tal. Era nessa hora que eles erraram. O Stallone tinha que ter feito o filme todo e nessa hora entrava o Patino. Pronto, tava resolvido. Ao invés de dublê de cor, corpo dublê de ator, pronto. É, exatamente. Então, fazer essa cena e acabou, pô. Lá chorando, falando, era bem melhor, né? Troutman, you broke my heart! Vocês estão exagerando, cara, porque ele representa muito bem quando ele fala que o amigo dele explodiu, o engraxate explodiu, o amigo dele, ele tentou catar as tripas. Johnny, my leg! Que é muito horrível, cara. Eu não entendi nada. Johnny! O que ele falou? Ele falou perna aí. Ele falou, mas o que? Explodiu alguma coisa, não sei o que é. Por aí, né, cara? Vamos lá, Rambo 2. Aí o Coronel Troutman vem fuder a vida. Rambo 2 é demais, cara, porque o Rambo 1, o Stallone, não é, ele, assim, ele é forte, né, assim, troncudo, né, mas não é um cara definidaço, nem longe disso. No 2 ele já tá inflado. Tá sinistro. Na prisão, musculação na dois, prisão. Aí o Troutman vai lá fuder a vida do cara, né. Não satisfeito, o cara tá preso, quebrando pedra, cara. Aonde no mundo tem isso? O cara tira o cara da prisão pra fuder a vida. Cara, o Troutman é muito escroto, cara, eu odeio esse. Aí leva o cara lá pro Vietnã. E aí você tem a cena mais anos 80 da história do cinema, cara. Qual é? Porque quando o Rambo entra no quartel general, que tem máquina de Coca-Cola, o cara dentro... Os militares, cara, são demais, cara. Óculos escuro, camisa aberta, um tem uma pistola no colete, cara. O professor lá do Karate Kid é o piloto, cara. Pô, o do Cobra Kai? Cobra Kai, cara, ele é o piloto. Cara, e como é que com o Rambo e o Cobra Kai eles não ganharam o Vietnã de novo? Rambo 2... A Missão, esse nome ficou marcado. Tudo que é dois a gente fala A Missão, né, cara? Já reparou isso? Mas esquece uma coisa. Olha que coisa interessante. Quando eles começaram a fazer o Rambo 2, escreveu o roteiro. Quem escreveu o primeiro rascunho do roteiro foi o Dr. James Cameron. Sério? Nosso amigo... É! Nosso amigo Piranhas Voadoras. James Piranhas 2 do Cameron. Exatamente. É. James, não, mas calma que a gente vai chegar lá. O James escreveu o roteiro. Mas foi só um rascunho. Aí o Stallone pegou o rascunho e escreveu do jeito dele. Uhum. Depois de feito o filme filmado, aí chamaram o Cameron e falaram, pô, Cameron, não, peraí, calma, deixa eu dizer uma coisa aqui. O Cameron falou, a parte de ação fui eu que escrevi, a parte política foi o Stallone. Excelente. Aquele conflito, aquela loucura toda foi o Stallone. Meu, só os tiros, as cenas de ação foi o que eu escrevi isso. Uhum, declaração do Cameron, cara. Excelente. Então, Rambo 1, que é conhecido aqui, o nome é First Blood lá. Rambo 2, a missão é Rumble, ele já entra o nome Rumble no título. Que é excelente. First Blood Part 2, rapaz. Agora, se é a parte 2, não deveria ser Second Blood? Que filha da puta. Mas olha, mas o Rambo 2 fez história, hein, cara? Porque foi o primeiro filme a lançar em mais de 2.000 cinemas nos Estados Unidos. Você sabia disso? Eu lembro que eu não vi o Rambo 2 no cinema, né? Mas, cara, era um comentário da época, nego falando, pô, o cara se costura no Rambo 1, no Rambo 2 deve ser melhor ainda, sabe? E ele já vem cheio de cicatriz, né? Muito bom, cara. É, porque o Rambo 2, ele acabou sendo o filme mais popular da franquia e um dos mais populares do Stallone, porque todo mundo lembra do Stallone como Rocky e Rambo, mas eu não, mentira, eu arrisco, mentira, o Stallone é um criador de personagens, não, eu sei, cara, cara, mas cara, que olha, dilatura, cara, não, pera aí. Cobra, né? Mario Cobretti, né? Mario Cobretti, e não, cara, esqueça do Demolidor. O Demolidor, claro. Antes do Ben Affleck. Eu arrisco dizer que o Rambo é o personagem top of mind do Stallone. Você fala Stallone, nego lembra de Rambo. Antes do Rocky, apesar de tudo. É sim, cara. Olha, eu acho que a sério o pessoal lembra do Rocky. Isso. E na sacanagem lembra do Exatamente. Eu acho que é por aí mesmo. Estão falando de Rocky, de Rambo. O Dolph Lundgren ia fazer uma participação em Rambo 2. Olha, vocês sabiam disso? Não. Só que o Stallone cortou a participação dele porque ele ia fazer o Rocky 4. Aí falou assim, pô, esse cara vai aparecer em dois filmes meus, porra. Uhum. Aí cortou. Mas ele ia fazer o personagem dele, ia ser algum bandido, né, cara? Ia ser um russo daquele. Ia ser mais um. Ele ia dar porrada duas vezes no mesmo ator. Então, é dois russos, né, cara? Então ele cortou a participação dele. E o John Travolta também. Vocês sabiam que no primeiro Rambo, eles chegaram a pensar em botar o John Travolta pra fazer o Rambo, que foi cortado. Ah, peraí. É. O John Travolta fazer o Rambo, isso aí. John fazer Travolta o Rambo. Tá fazendo. Fazer um Rambo. Não, e... cara, que horror. Nicolas Cage, super-homem, meu amigo? Warner adora inventar esses castings, né, cara? Uhum. Michael Keaton de Batman, eles adoram, né, cara? Nem o Tarantino conseguiria salvar o John Travolta depois disso. não, se fosse. Mas não. Aí, como a Warner queria enfiar o John Travolta de qualquer maneira, eles pensaram assim, então vamos enfiar o John Travolta no segundo filme. Aí ligaram pro Stallone, vamos botar ele no segundo filme, ele vai ser um daqueles prisioneiros fudidos lá, arrebentados, magrelos. E esse John Travolta é um daqueles caras. Aí o Stallone falou assim, não acho uma boa, não, que o Stallone tinha acabado de filmar com ele a continuação de Balas de Sábado à Noite, né? Ia ser demais, né, o prisioneiro de guerra no Vietnã de cabelo escovado. Olha, mas Stay Alive é um bom tema. Stay Alive. Mission accomplished. E a história, então, é um militar chamado Murdoch. Olha aqui, que maneiro esse nome de militar. O Charlton vai lá na prisão recrutar o Rambo pra ir ao Vietnã novamente. E esse Murdoch, que é o cara que tá... Ele é corrupto, olha só que coisa sinistra. E ele, o Charlton diz que tem prisioneiros, né, de guerra americanos ainda no Vietnã. Em 1985, ainda tem gente lá. No final dos anos 70, nosso amigo William Shatner, Capitão Kirk, e nosso amigo Clint Eastwood bancaram do próprio bolso, cada um deu uma grana, acho que foi $30 mil, cada um deu, pra um grupo de mercenários ir ao Vietnã ver se tinha americanos lá. Você tá de sacanagem. Sério? Pode procurar aqui pra encontrar. Meu Capitão Deus. Capitão Kick Dirty Harry. Que isso, cara? É William Shatner e Clint Eastwood. Isso aí. Caraca. Ambos. Mandaram essa galera pra lá, cara. Vale aqui prestar atenção que o Murdoch, ele não é militar, né? Não era militar. Eu acho que ele era da CIA. Ah, sim. Eu acho que era da CIA. Acho que porque era... ele não usa farda, ele usa camisa social, sim, sim, e suspensório. Gravata, é verdade, isso aí. Gravata, o Mesh, o Murdoch, como ele é corrupto, ele não quer que descubram que ainda existem americanos lá prisioneiros. Sei lá por que ele não quer. Só porque ele é corrupto. Então, ele manda ele manda o Rambo só tirar fotos de uma base vietnamita pra provar, entre aspas, que não há prisioneiros americanos lá. E é muito bom, né, cara? Porque o Rambo bota a bota, amarra e bota, pega arma, não sei o que lá. Aquela cena típica, né? Máquina fotográfica. Zoolander, né, cara? E faz essa tralha toda, gasta meia hora se arrumando que nem noiva pra perder tudo quando salta do avião, né? Exatamente. Cara, mas olha só, o que eu não entendo é o seguinte. O cara levou, o Troutman fala, agora Rambo, os tempos são outros, você vai levar o equipamento mais foda de todos os tempos e toma aí 40 sacolas pretas, né, porque não mostra nada. E aí, cara, tudo bem, o cara levou várias paradas aqui de radar, o que seja, mas quem foi o filho da p*** que enfiou um arco e flecha nesse equipamento, cara? Com flechas explosivas, cara. Cara, qualquer um que se interesse um mínimo por idade média, cara, sabe que uma flecha com uma ponta de 10 quilos não voa. Vai pro metro. Chão. É aquilo ali, equipamento de suicídio. Vai cair no pé dele. É verdade, cara. Mas é verdade. É, meu Deus do céu, muito bom aqui. Azaghal, vê se eu tô certo. O Rambo, ele é jogado de paraquedas, certo? No mato, na floresta. Eles botam o Rambo dentro de um avião. Uhum. E aí eles sobrevoam a área lá onde teria teoricamente um campo de concentração abandonado. Isso. E aí o Rambo pula. Só que na hora que o Rambo pula, o filho da p*** do Cobra Kai dá um negócio no manche, sabe? Uhum. E aí o Rambo fica preso por uma alça do equipamento. Excelente. E ele fica batendo na lataria do avião. E aí fica os caras, abortam a missão, não sei o que lá, e o cara tentando puxar ele pra dentro, uhum. E aí o Rambo vai lá, puxa sua faca gigante. Oh. Que todo mundo quis comprar uma na Apple, igual. Essa faca... Pô, essa parada vendeu muito, cara. Sem sacanagem. Eu tenho uma faca do Rambo. E se chama Zakharov, ou Zakharov, e é feita no Brasil. Sério? É sério. Eu vi no Goulart de Andrade. Ah, que beleza! Ah, é. Muito bom. E o Zakharov é um imigrante russo maluco que mora no interior de São Paulo. Ele mostrou, ele corta cano de alumínio com aquela faca. Meu Deus, que beleza. É. Cara, isso é verdadeiro. O chapéu do Indiana Jones é feito no Brasil também? Também. Exato. Pele de coelho. Mas aí o que acontece? Parece que tem um esquema assim... Eles ficavam movendo os prisioneiros de base em base. O Charlie, ele não dá mole, né, cara? O Charlie, pois é. Ele ficava uma semana nessa base, no tanque de sanguessugas, e aí ia pra outra que tinha um pau de arara, sei lá. Mas isso é real mesmo, sabe? Isso é da guerra mesmo, isso aí não é invenção, não. Essa história foi nos anos 80, mas quis fazer isso nos anos 70 mesmo. E aí ele encontra a menina lá, a Viet Cong. Ah, sim, a bonitinha do colar. Cara, aí começa a epopeia do Rambo pra chegar e bater as tais fotos que ele tem que bater, né, cara? Pega um navio pirata. O importante é que aí ele chega na tal base. A base que supostamente deveria estar abandonada está em uso. Os prisioneiros estão lá, por coincidência. Dá de cara com uma porrada de prisioneiros americanos lá dentro. Aí não satisfeito em levar só a foto, né, Zagão? Flashback de guerra foda. O cara amarrado, pau de arara lá de fora, e os outros estavam naquelas jaulas de bambu, cara. Demais isso, cara. O mínimo de organização dos prisioneiros, eles fogem, né, cara? A maioria não fugia, porque quando eles, como era tudo selva, isso passou muito legal no filme, passou pouco tempo, Sobrevivente, com o Christian Bale. Uma história real, inclusive, filmada, sim, pelo Herzog. É um esse bom filme, quem tiver a oportunidade de assistir, assiste. Isso. E quem tiver a oportunidade de assistir o filme, assiste, que é muito bom. E aí mostra por que os caras não fugiam. Porque era só selva em volta e não tinha pra onde ir, com aquela chuva direto, inseto e tudo. A maioria morria. Então por isso que eles paravam de fugir. E esse cara foi um dos poucos que conseguiu fugir, né? Era até um alemão naturalizado americano, e conseguiu fugir, é histórica. Ah, excelente. Inclusive, nesse filme mostra que eles não ficavam nem presos. Eles ficavam assim durante o dia, ficavam soltos. Só à noite que ninguém acorrentava eles. E aí o Rambo pega esse cara que tá lá de fora, amarrado, contrariando o filme do Christian Bale, e sai correndo com ele. Isso que eu acho mais maneiro, cara. Tipo assim, ó, você vai lá tirar foto e volta. O Rambo não satisfeito, entendeu? Ele tem que levar o cara, entendeu? Isso que eu acho impressionante, cara. Mas ele descobriu que tinha prisioneiros de verdade, que não era... O Rambo é um cara muito passional, cara. Ele não aguenta. É, exatamente. Os caras aí atravessam a caçada do cara. Cara, pra trás do Rambo. É Viet Cong pra tudo que é lado, o Rambo fugindo, aí ele começa a subir uma colina, vem um helicóptero. Enquanto isso, tá um conflito foda na base militar, com os militares pirangueiros, que eles não querem buscar o Rambo, que eles acham que o cara já morreu. E aí o Troutman fica naquela, você não vai dar o benefício da dúvida pra ele? E ele não sei o que lá, e ele é o Rambo. E aí os caras, tá bom, vamos lá buscar o teu soldadinho aí. Aham. Uhum. E aí, cara, aí tem uma cena até dramática, o Rambo tentando subir, o helicóptero vem e começa a metralhar os Vietcongs pra tudo que é lado, ele começa a atolar na lama, chega lá em cima, e aí o cara manda abortar a missão, o General Troutman que tá dentro do helicóptero fica com cara de c*** E eles vão embora e deixam o Rambo lá em cima com o Christian Bale. Coitado do Christian Bale. Ninguém chorava nessa época no cinema, hein? Chorava, cara, porque aí fudeu, né, cara? E sendo que até o Alec Baldwin teve culhão bastante pra chegar e mandar: pare esta merda que eu vou saltar e pronto. Ah, sim. Quando ele pulou no Outubro Vermelho. Exatamente. Cara, o Dalton, ele tava lá de lação, né, cara? Ele queria ver o Rambo se fuder mesmo. O cara falou: olha, mandaram abortar a missão, o George Mack se fuda. Só vim pra ver o cara se fuder. Aí ele capturam o cara. Ah, ele é preso, não lembrava disso. Vai ter a tortura russa depois, né, cara? Não, nossa, de sanguessugas, e... cara. O lago de sanguessugas horrível. O flashback do flashback, né? E aí chegam os russos malignos, puta, cara. Que pariu! Aí que ia entrar o Dolph Lundgren. E aí os russos querem, porque querem que o cara dê um depoimento lá, falando que os americanos são uns fudidos. Assim, nesse documento dizendo que os americanos têm cara de melão e os russos são demais, é isso, né? E aí o Rambo não cede de jeito nenhum, e aí os caras torturam ele, né? Dão tapa na orelha, apertam o mamilo. E dão aqueles choques na cama, sem no colchão, sem espuma, sabe? Exato, exato. E aí ficam dando choquinho no Rambo. Cara, e essa cena é muito maneira, cara. Botam o Christian Bale lá dentro da sala, esquentam a faca do Rambo na churrasqueira, que tinha uma churrasqueira dentro do negócio. É claro, né? Lógico. Pra fazer churrasco de arroz, né, cara? O Evil Russian fala: olha, mete a faca no olho dele, pra meter a faca no olho do Christian Bale. E aí o Rambo amolece. Ah, aí ele assina. Não, ele assina, ele senta e vai pegar um rádio pra passar uma mensagem qualquer, sabe? Os russos são foda. Aí ele pega assim e fala: Murdoch. E o Johnson: Rambo, Rambo, John Rambo. Ele: Murdoch. E aí fica aquele silêncio e aí começa a chover. O Murdoch, se cagando, mano. O Murdoch, que porra é essa? Se cagando, Murdoch. Ele apertando o microfone. Murdoch, Murdoch. E aí ele vai apertando o microfone com a mão. E o braço explode em 150 músculos no antebraço, sabe? A musiquinha tandã. E aí, cara, aí ele fala: I coming to you. Tá que pariu! Oh, cara, o Rambo levanta e a música entra e é foda pra caralho. Tá que pariu! Rambo, this is Murdoch. We're glad you're alive. Where are you? Give us your position and we'll come to pick you up. Murdoch, I'm coming to get you. A fúria! E a cara de desespero do Murdoch quando ele escuta isso, né, cara? O Troll toma com um sorrisinho no lábio, no cantinho, assim, né? Tipo assim, vou ver, tá mais merda ainda de ficadinha especial, né? Vou ver a merda. Muito bom, cara. Aí o Rambo envia porrada em todo mundo, joga o russo gigante, o Dolph Lundgren no colchão e dá choque nele. Explode um com a flecha. E aparece a Vietcong mulher que ele tinha visto chegar lá dentro. Uhum. A parceira dele do Buda. Sim, sim. E aí ela começa a largar o dedo em todo mundo e eles fogem. Só ele e a mulher, sem os demais prisioneiros. E ela pede pra ele levar ela pra América. É uma babaquice do caralho. Depois que ela morre, ele toma um ódio foda, pra variar. Aí, exato. Aí os russos metralham a mulher e ela morre. Aí fudeu. Ele fica putaço. E aí é que vem a faixa vermelha na cabeça, que até então era preta. Porque ele pega um pedaço do vestido da mulher, amarra na cabeça. Uhum. Imagina se fosse a calcinha. Isso ia ser alguma coisa. A calcinha freada da mulher na cabeça, cara. Muito bom. E aí ele amarra o cordãozinho do Buda verdinho no pescoço e sai pra matar, cara. Puta que pariu. E aí é aquele negócio, flecha explosiva pra cá, facada pra lá, nego pisa em armadilha, sai se arrastando, ele vai puxando o cara e mata. E aí tem a famosa e inexplicável cena da lama. É, sim, que era muito boa, a cena da lama é espetacular. Só o olhinho. Só o olho abre. Essa não é do Predador, não? Também. Outra cena da lama. Que essa cena da lama, na minha cabeça, era muito melhor, cara. Porque a cena é a cara de um russo em close. Isso. E aí tem, sei lá, quatro dedos de tela sobrando pro lado. Aham. Uhum. E aí só tá o russo em foco, o fundo tá fora de foco. Uhum. Quando o fundo abre o foco, aí tu vê o Rambo lá no barro, ah, sabe? Ah, tá. Então ele não tava invisível, só tava fora de foco. Não, tava fora de foco. Ai, que escroto. Eu jurava que ele tava invisível. Ele abre o olho, fica aquele olhinho na lama, e ele começa a sair, tirar a faca lentamente, tipo, o cara não me viu ainda, sabe? E aí mata o cara. Porque o cara que editou esse filme era muito louco, cara. Porque ele, assim, matando com arco e flecha, matando com a faca, matando com, sei lá, lama, normal de novo depois da lama. Tipo... Top Secret. Sei, sei. Se lavou imediatamente. Eu acho legal aquela cena, a cena daquele aquele chefe lá, vietnamita, que ele vai atirando e o Rambo tá com a porra da flecha. Ele começa a andar pra trás, diz, aqui ele não vai me acertar. Ele anda mais um pouco pra trás, aqui ele não vai me acertar. E atirando no Rambo, né? E o Rambo quieto, na boa. Agora eu estou sem salvo aqui. E o Rambo com a maior calma, tira a flecha, bota a ponta explosiva, na maior tranquilidade, o Vietcong atira. Tirando e não acerta um. Uhum. Aí ele vai, puxa a flecha, mira. O Vietcong, em vez de sair correndo em zigue-zague, qualquer porra assim, não. Fica parado olhando pro Rambo. E quando o Rambo... ele não levou fé, né, cara? Não levou fé. Esse cara não vai acertar essa porra aqui, porra. Dada a distância, era só ele esperar o Rambo atirar e ele dar um passo pro lado. Exato. Exatamente. Não, mas eu acho que ele ia tentar voar nessa hora. Ele não conseguiu. Por quê? Ele, quando a flecha tá chegando, ele empina o corpo todo, sabe? Estica o corpo pra cima e olha pro outro. National Kid, né, cara? Na verdade, ele tava seguindo ordens do diretor. Faz pose do boneco que a gente vai explodir. Rambo 3! O Rambo 3, ele já é quase anos 90, né? É, 88. Mas tu vê, ele é mais sucinto, né? Já é só Rambo 3. Só Rambo 3, o nome do filme. Não tem programado para matar, não, a missão já não tem mais nada. Só... Rambo 3. A tagline do filme, Deus teria misericórdia, John Rambo não. Você sabe que Rambo em japonês significa violência, né? A tradução de Rambo em japonês é violência. Isso? Sério? É, mas... sério, é. É uma palavra estrangeira que eles criaram esse significado, né? Eu gostaria de ser o Sr. K, né? Meu Deus do céu. Ia adorar. O mais engraçado é que esse filme foi o filme mais caro, né? Esse ano, 88. Ele custou 63 milhões de dólares e era considerado o filme mais caro. Porque foi muito caro. Todos aqueles extras do Afeganistão... E ninguém entendeu, porque eles não aceitaram o pagamento normal. O pagamento deles veio em... Eles pediram lições de voo. Ninguém entendeu, mas pagaram. Pois é, isso é um filme que hoje em dia soa meio estranho, né? Que foi na época da invasão da União Soviética ao Afeganistão, aquele problema todo, né? Na época fazia tanto sentido. Exatamente, né, cara? Charlie Wilson's War, que é um filme da história real dos agentes da CIA, do cara do Congresso americano, que conseguiu liberar dinheiro para eles comprarem mísseis Stinger pros Mujahideen, que era guerreiros da liberdade do Afeganistão contra os malignos soviéticos, né? Então os Estados Unidos financiou toda essa guerra lá de resistência, né? E treinou os caras pra eles lutarem contra os soviéticos, né? E depois essa galera acabou virando o Talibã, cara. É muito sinistro, né? E o Rambo 3 é justamente isso, né? O cara vai parar lá no Afeganistão ajudando os nossos futuros inimigos. Nossa, não, cara, palha dele. Mas o filme começa muito bem, né, cara? Ah, começa lá na Tailândia. Se autoexilou na Tailândia e ele trabalha num monastério e luta por dinheiro nas horas vagas. Que mara, cara. Isso instalou puro, cara. Não tem como melhorar, cara. E aí, não. Cara, ele tá inflado mesmo. O cara tá gigantesco no Rambo 3. As consequências foi o p*** depois, né? É que é jeito. E a cara dele tá até menos torta. É mesmo. Quem veio foder a vida do Rambo? Quem? Veio o Coronel Troutman atrás do Rambo no monastério falar... Rambo. Coronel Troutman e aquele cara Jack Nicholson genérico, pai do Eric Foreman. Ele é o vilão do Robocop também, cara. Exato, cara, é ruim, cara. Olha com quem o Troutman se juntou, cara. Mas tem uma coisa muito boa no começo desse filme. Se vocês pegarem o Top Gang 2, o texto do Coronel Troutman é o mesmo. É sério? Eles fazem a paródia da cena do mosteiro, do coronel convencendo o Topper Harley a participar da missão de resgate, uhum, é o mesmo texto. Sensacional. Funciona tanto pra comédia quanto pra filme de ação. Exato. Troutman, ele fala pro Rambo que tem um militar soviético escrotizando lá o Afeganistão e que ele tomou conta de uma província, que eles estão levando os mísseis Stingers, olha aí, da Charles Ward, para os Mujahideen, que são os guerreiros afegãos, né? E ele fala, vem comigo, vem comigo. E no Top Gun 2, quem faz o coronel é o Richard Crenna. Ah, é? É. Cara, não lembro. Ele repete o papel dele. Excelente, cara. Aí o Rambo fala, não vou. Não vou. E aí ele, beleza, então sai chupando o dedo. Agora veja você como esse cara, esse Coronel Troutman, é um filho da cara. Uhum. Que ele falou, cara, não vai vir, não vou ter como fuder a vida dele. Então eu vou lá no Afeganistão ser capturado. Porque assim o cara vai ficar com dor na consciência e vai vir me salvar e vai se fuder. Exatamente. E aí volta o cara, olha só que escroto. Aí volta o Jack Nicholson genérico e fala assim, Rambo, o Coronel Troutman foi preso. Era só isso que eu tinha pra dizer, tchau. Olha que... Cara, é tudo mind games, eles já sabem como ativar o Rambo, cara. Aí eles, vocês não vão fazer nada? Não, a gente não pode fazer nada. Desculpa aí, fica até pra próxima, tchau. Excelente, aí o cara. Rambo cai no papinho foda dos caras e fala... Tu pode me colocar lá dentro? Ai, muito bom. E o cara fala, posso, mas eu tenho que dizer pra você que o governo americano não pode se responsabilizar se você for capturado, negar até a morte, não sei o que lá, blá, blá, blá. E o Rambo, eu já tô acostumado com isso. Excelente. E tinha que conhecer o Jack Bauer, eles iam ser amigões, cara. E aí corta, pum, já tá dentro do Afeganistão. Ah, excelente. Pra que perder tempo? Não tem enrolação. Não tem. Tá ele no Afeganistão. Ele encontrou o Bin Laden e o Omar Sharif, os dois juntos, cara. Você sabe que esse filme, o Rambo 3, ele foi banido em várias partes do Império Britânico, né? Que não é só a Inglaterra, mas em outros lugares também. Por causa das mortes do Michael Ryan, né? Deu aqueles tiros, né? E matou. E disse que foi inspirado pelos filmes do Rambo a ter cometido essa loucura de dar tiros, né? E matado gente. Meu Deus. Esse filme tem 1 milhão de piadinhas políticas do Troutman, sabe? É horrível. O russo tá lá torturando ele. Quando os russos torturam o Rambo, é choque, é o cacete. Yeah. Quando torturam o Troutman, ele só amarra os braços dele, suspendem ele, acabou. Essa é a tortura do Troll. E aí o Troll vai falar assim, você não entende? Nós já tivemos o nosso Vietnã. Esse é o seu Vietnã. Que excelente, cara, muito bom. Cara, melhor do que isso, só no Comando Delta, ou Força Delta, agora eu não lembro. Olha o respeito, cara. Olha o respeito. Não, não. Presta atenção, olha Cardoso. A gente tá falando do filme do Chuck Norris, Comando Delta, Chuck Norris. O avião foi sequestrado, certo? Certo. Comando Delta. Chuck Norris. Um filme que eu adoro também. É, nós vimos juntos aqui, nos divertimos a beça. O filme é demais, cara, porque o Chuck Norris Chuck aparece Norris. No começo do filme só de bigode, olha isso. Isso, pra... E na próxima sequência, ele tá de barba. O que você entende? Que o tempo passou, cara. Olha que foda. Azaghal, não é o único filme do Chuck Norris que ele faz isso, cara. Não, isso Chuck é o primeiro, né, cara? É direto, é a última cena que ele filma. Bate na barba. Exatamente. Chuck Norris. Declaração total de incompetência do diretor. Aí, olha só que maravilhoso, cara. Estão os árabes dentro do avião. E os árabes querem matar os judeus, né? Chuck Norris. E aí eles pegam a aeromoça loira, Madonna. Exato. E falam assim, Dona Chucrutz, pegue os passaportes de todo mundo e separe os judeus. Exato. Aí ela vira pra ele, cara, e fala assim... Não, eu não posso. Você não entende, eu sou alemã, os campos da morte. É sensacional o roteiro desse filme, cara. É horrível também, cara, é horrível. Quando ele entra na base russa, ele vai pelo esgoto e você tem uma base com meia dúzia de barracas no meio do deserto com um sistema de esgoto digno de Nova York. Eu não tinha pensado nisso. Sensacional! Afinal, no deserto, a primeira coisa que você tem que fazer é um sistema de esgoto, né, cara? Pô, é claro, senão não tem como viver, né, cara? Porra. Sabe que esse filme, ele, na época, né, ele ganhou o Guinness, né? Foi o filme mais violento da história do cinema. Oh, que inocência, né, cara? 108 mortes e 221 atos de violência, oh, segundo o Guinness. Né? A execução do filme em si conta. E detalhe, o Rambo 4 já superou essa marca, né? Duplamente, né? Já, o Stallone já superando marcas, né? Exatamente. O Rambo 3 tem várias cenas que, na época que eu vi no cinema, porque Rambo 3 eu vi no cinema, que eu achei foda, que hoje eu não me arrisco a ver de novo. Ah. É que ele leva um tiro. Isso! Na verdade, essa cena eu vi de novo e ela é muito escrota, cara. Não veja, por favor. Pode assistir o filme, mas na hora dessa cena passa rápido, sabe? Porque ele leva um tiro nos rins, né, cara? Pro cara morrer. Excelente. Aí, era lateral, acabou não fode tanto assim o Rambo, era lateral. Aí ele empurra a bala, ele fala, a bala não pode ficar aí que ela vai acabar me matando. Não é bala não, acho que não é bala não, acho que é um estilhaço de bomba, cara. Acho que é um estilhaço de granada. Ah. É um estilhaço de granada. Atravessa, aí ele enfia o dedo e empurra o estilhaço pra fora, é isso, cara. Caralho, e aí cara. Joga pólvora dos dois lados e põe fogo pra poder cicatrizar. Essa cena marcou, vocês cara. Acabaram de salvar o filme pra mim, cara. Porque a cena que eu tinha visto, quando ele tira o estilhaço pra fora, logo em seguida ele pega uma bala, tira o projétil e joga a pólvora. E eu falei, isso. Cara, eles são tão ruins que eles botaram uma bala com projétil e cápsula dentro do Rambo, ah, cara. Não. Não. Aí ele joga fogo, sai aquele foguinho pelos dois buracos, né? Do ferimento, e aí cicatriza. Dá o famoso grito de macho. Foi a cena mais comentada da escola quando estreou esse filme, cara. Você viu? Ele bota a pólvora e queima o próprio ferimento, cara. Então eu falei que ele é forte pra caralho. Era forte. Rambo, maluco. Era o Rambo? Ah, e tem também uma cena memorável, que é o Rambo no acampamento dos guerreiros. O futebol! Exatamente. Você sabe que o cavalo que o Rambo usa nesse filme foi usado também pelo nosso Zanetti, amigo Harrison Ford no Indiana Jones e a Última Cruzada. Porra, eu sabia que eu conhecia aquele cavalo, cara. Mas o Harrison Ford lavou. O Harrison Ford lavou. É ridículo isso. Mission accomplished. Na época, eu lembro que eu achei essa cena fenomenal, né? Que o Rambo joga lá. Que era o que mais se falava, porque o Stallone tinha feito a cena sem dublês. Isso. Você falou disso? Não, o Stallone quase morreu na cena do helicóptero. Eles estão fugindo de cavalo pra lá e pra cá. Isso. Que uma hora o helicóptero dá um rasante. É. Isso foi na época, que ele quase morreu, que naquela cena que aparece no filme, o rasante foi muito perto, uma coisa assim. Exato. Ele quase morreu porque deu um rasante que quase pegou na cabeça dele, o cara deu uma merda lá. Pô, eu lembro disso. Lembro que falaram disso. Porra, foi jogar todos os jornais na época. Ficou todo mundo maluco pra ver o filme, né, cara? Aí que é viral bem feito, né, cara? Ah, pô, excelente, cara. Ele tá achando que tá inventando moda? Mas é isso, aí ele foge com o Troutman, sobe de helicóptero, derruba o helicóptero de novo, ele foge a pé, entra na caverna, mata um soviético pra cacete. Ele joga um tanque em cima de um helicóptero, isso, cara. Isso é sensacional. Essa cena, apesar de ser repetição da última, exato, ele também... Ele pega, e olha um que ele não é o Hulk, hein, cara. Calma que ele não é o Hulk, né? Exato. Ele pega o tanque russo, dirige e se choca o tanque contra o helicóptero do vilãozão. Que se tivesse aprendido um pouquinho de arte de pilotar helicóptero, ele girava uma alavanquinha e subia. Exato, né? Por que não? O instrutor de voo desse piloto russo, na verdade, foi instrutor dos Stormtroopers do Retorno de Jedi, que nunca ensinaram que, já que aquelas motos voam, eles podiam voar acima das árvores. Mas os vilões que lutam com o Rambo, os militares, eles não conseguem pensar em retirada. Não existe essa possibilidade. Uhum. Estamos sendo rodados fora. Não, nós vamos até uma final matar esse filho da puta e morrer. E quando eles veem a cara de ódio do Rambo, eles ficam petrificados e não sabem o que fazer com o retrofit do helicóptero. Aí ficam parados assim, ai meu Deus. Aí se, aqueles dois segundos de pensamento, o Rambo vence. É isso, cara. Agora, se vocês repararam que a faca foi aumentando de tamanho de filme pra filme. Vocês repararam nisso? É pra compensar. É pra compensar a faca, né, cara? Ela foi aumentando de filme pra filme. Cara. Muito bem. E aí, cara, antes de Rambo Cup, tivemos o desenho do Rambo. Eu era fanático pelo desenho do Rambo, cara. O que era aquele assistente dele, hein, cara? Que pariu. Era o Jack Chan? Ele tinha lá um grupinho de amigos, né, cara? Tinha a Rambete e um outro malandro. Rumblebee, se eu não me engano. E tinha o Coronel Chopman que tava sempre lá pra fuder a vida do Rambo. Ele pegava um telefone e falava: Rambo, precisamos de você. Era o Charlie Angels do Coronel Chopman, o Chopman Angels, né, cara? Exatamente. Ele só pegava o telefone, chamava o Rambo e ele ia pra qualquer parte do mundo. Com a sua camisetinha branca sem mangas. Exato. Mas não matava ninguém, o que deixava a coisa muito sem graça. Era pra criança. Os bonecos, né, eram maneiros. Os bonecos eram, com certeza. Rambo. Eu tinha uma mochilinha que era um lança-chamas, você apertava o botão e fazia. Gente, que coisa deliciosamente politicamente incorreta. Dava pra botar gasolina. É, vocês estão falando do Rambo pras crianças. Vocês estão falando de... Não vamos esquecer do Rambone também, né, Jovem Nerd? Tem que falar do Rambone. Dick Rambone. Dick Rambone. É, Dick Rambone. Que já que tinha essa versão pras crianças, tinha a versão pros adultos, né, cara? Pornográfica. Rambone, de... Rambone the Destroyer. É, arrombando tudo com o seu Rambone. Não conheci esse. Tem da locadora, gente. Peguem pra assistir, pô. O Rambone, pô. Quem tipo maior de 18 anos, obviamente. Será que a Netmovies tem esse filme, cara? Não, não tem. Não. Body count dos filmes do Rambo. No primeiro filme do Rambo, só um que morre, né? A gente já sabe. No segundo, o Rambo 2, foram 58 mortes, sendo que 12 com o Rambo com camisa e 46 dele sem camisa. No Rambo... Cara, você tá louco, cara. É. No total de mortes foram 69. Ah, é. Total 69. Tá certo. 57 foram só o Rambo que matou. Rambo 3, 132 mortes. No total. Isso. No total. E no Rambo 4, 236. Uma média de 2,59 mortes por minuto, rapaz. Agora, temos que dizer que o Rambo 4, que vocês vão assistir, e isso não é spoiler, não vou falar sobre o filme nem nada, eu acho interessante que vocês perceberem o seguinte, que no Rock, o Lutador, o Stallone parece que ele tá fazendo uma coisa bacana. O Rambo, ele é inferior ao Rock, em termos de filme. Por que estão reclamando, muitas pessoas estão reclamando que tem pouco Rambo no filme. Tipo assim, tem Rambo, mas não é Rambo como no 2 e 3, que ele luta, que ele mata, que ele faz, que ele acontece. Vocês têm que levar em consideração que o cara tem 61 anos. E por mais que... Ah, não, mas ele pode não aparentar essa ideia, na idade, tudo bem. Mas ficaria meio escroto um personagem agindo como se tivesse 30, 40 anos, entendeu? Exato, exato. Se passam 20 anos de um filme pro outro. Então ele continua macho, foda, fazendo, acontecendo, mas não é como nos outros filmes que ele matava um cara 2 minutos, entendeu? Uhum. Mas mesmo assim, é o filme que ele mais mata, né? Exatamente. É, mas não vou dizer como, mas tem várias pessoas que ele mata de uma forma que no outro filme ele matava com... pegava uma faquinha e matava 50 correndo pelas pradarias. Não tem mais como ele fazer isso. Que as pessoas quando foram ver o Rock é um filme que ele, que o dilema do filme é sobre a velhice. Isso. Sobre a pessoa que tá ficando velha e tem que dar um pasta, né, no que tá fazendo. Já o Rambo, ele não fez esse mesmo dilema. O dilema foi um bem diferente, que eu achei muito interessante, que é ele aceitando o instinto assassino dele. Uhum. Porque nos outros filmes parece que ele mata em nome da pátria, em nome dos Estados Isso. Unidos, em nome de vingança, porque mataram a japonesa naquele filme, a vietnamita naquele filme. Nesse filme ele aceita o instinto assassino. Eu realmente sou uma máquina de matar. Eu não preciso de desculpas pra matar. Não, é engraçado, mas é interessante, porque tem esse lado filosófico do filme que ele foca. Ele fala assim, olha, eu não preciso de desculpa, eu realmente sou feito disso. Uhum. O meu dom é esse, entendeu? Eu acho bacana. Mas o Stallone já revelou esse lado dele em um outro filme. Todo mundo já esqueceu que é aquele com a Sharon Stone. O Especialista? O Especialista. Que horrível, cara. Cara, o Stallone aparece pelado mais vezes que a Sharon Stone. Então, quer dizer, então, quando vocês assistiram o Rambo, tentem notar isso, entendeu? Que o filme, por mais que seja matança, aquela coisa toda, rará, ele quer passar essa ideia também. Tipo, ele até dá alguns diálogos sobre isso, como tem no Rock, aquele diálogo sobre a velhice e tudo mais. E a pessoa que estiver mais atenta, ela vai perceber que, olha, o filme do Rambo, nesse filme, é tipo assim, ele assumindo a natureza dele. Por isso que é tão violento, é por isso que é tão sanguinolento, é por isso que tem corpos explodindo. Olha, o filme até parece feito pra sádico, porque são braços, pernas, orelhas, tudo voando pelos ares e mostrando com detalhes. Cara, no trailer tem uma cena que me cativou. A do Jeep. Vi, sabe? A do Jeep. A do Jeep é icônica já. O cara sobe no Jeep, pega uma metralhadora antiaérea e vira no motorista e o cara se liquefaz. Vira uma sopa de sangue e mostra escorrendo pelo Jeep depois na continuação da mas a gente tá sentindo falta disso. Essa época dos anos 90 foi um saco. Desde um monte de cinema valente, sério. Todo mundo desde tem que ser... Coração Valente não faz nada, cara. Todo herói tem que ser problemático, tudo tem que ser justificado. O próprio Batman virou uma fruta. Voltamos... Cuidado para a base aí. Voltamos aos bons e velhos anos 80. Mas no caso do Rambo, eu acho interessante... Porque tem gente que vai falar que foi exagerado. Obviamente vai ter aquele pessoal mais que é mais antropólogo, sociólogo. Ah, isso aí foi uma sanguinolência sem propósito. Por exemplo, você pega o soldado Ryan, no caso do Spielberg, que ele mostra também essa mesma sanguinolência, mas ele mostra por um motivo. Existe uma explicação, ele queria mostrar os horrores da guerra. O Stallone também quer mostrar como é que... Quando ele mostra aquilo ali, uma batalha real é daquela maneira. Você está acostumado a ver filme de guerra, o cara leva um tirinho e cai. Você leva um tiro numa metralhadora antiaérea, teu braço cai, bicho. Tua perna cai. Não tem como... Não fica só um furinho no braço, um furinho. Você tem um tiro de fuzil, cara. Cai, tua cabeça cai, bicho. Tiro de raspão levar a pele da tua cabeça. Eu pergunto a mesma coisa. Que parte de guerra vocês não entenderam? Pois é. É lógico. Ele quis fazer um filme de guerra com cara de guerra mesmo, né? É real. Aí você fala, mas o Spielberg ele tinha um porquê. Tudo bem, o Spielberg era uma outra coisa. E nesse filme do Rambo, não. Ele é muito estética da guerra, igualzinha, mas não tem significado. Tipo assim, o significado não é ficar salvando aquelas pessoas lá na Birmânia, sei lá. Pô. Então, quer dizer, tem esse pequeno problema. Mas se você esquecer isso, tipo assim, não quero significado. Eu também não. Quero significado, quero ver só a matança. Exato. Então, beleza. Me dá uma matança, me dá uma matança. Eu dou aqui R$20, você me dá um pouco de matança. Porque desde Coração Valente, que não tem nenhum filme mega violento, cortar cabeça e... Ele tá esperando ainda, né? Só tem filme sádico, Sol, Sádico, essa série. Diferente. Mas filme mesmo, não é filme de terror que o cara fica lá jogando tripa pra fora, isso é um saco, mas idiotice. Mas nem é um filme de ação em que tem, sabe, violência, né, cara? Exato. Sadismo é uma coisa, violência é outra, né? Nós somos pessoas normais que gostamos de violência. Exatamente, assina embaixo. Eu achei interessante também que o Stallone, não sei se vocês sabem, esse filme, o Rambo 4, ele tinha algumas possibilidades de roteiro. Isso. Horrível. É interessante dizer. Isso a gente falou no nosso Nerdcast sobre o Sly há 20 anos atrás, né? Exato. Você sabe que no Rambo 4 tem uma versão que ele era diplomata da ONU. Isso, a primeira versão, cara. Né? Você imagina o Rambo como diplomata da ONU, meu não, amigo. Essa é tipo Duro de Matar, só que ele ia estar na ONU. Essa, pra mim, era a pior versão, porque ele era um... mata, ia ter um ataque terrorista e o filho dele que ele teve no Afeganistão com a Mujahadin qualquer com o Omar Sharif, né, cara? Um terrorista. Não, é o pior de tudo, cara, que essas versões todas... Ainda bem que ele não entrou nesse troço de terrorismo, né, cara? E também não usou nenhum país oriental, tipo assim, oriental, não falta assim, os árabes, ele não usou nada disso. Porque ele usou assim, um país que fosse uma menos problema. Mesmo assim, o filme foi banido lá. Uhum. Whatever, né? O filme não vai passar lá. Não vai proibir. Não vai passar o quê? Na Birmânia? Não vai passar o filme. Se agora, eu acho que não deve passar nenhum filme americano na Birmânia. Também acho que não. Agora, uma outra coisa interessante desse filme também, que eu acho legal, que é tipo assim, o filme tá rolando, e é logo no começo do filme, tipo assim, Rambo está escovando os dentes, resmunga. Aí Rambo vai conversar com alguém, resmunga. Aí Rambo vai ao banheiro, resmunga. Ele o tempo todo resmunga o filme inteiro, sério? Cara. Sério? Parece aquele urso. Daquele cara, desenho, é velho, né? Cara? É, parece que fica aquele cachimbo. Resmunga o tempo todo, cara. Qual era a segunda possibilidade de roteiro, Azaghal? Ah, cara, é que... Ele ia pra uma cidade e um amigo dele, que era um índio navarro, ex-boina verde, olha que demais. Da mãe dele. Ensinou ele a usar arco e flecha. Isso. Tinha sido morto, capturado por racistas brancos, assim? Bom. Racistas brancos. Ai, cara, que filme que ia ser esse, cara? Eu acho que esse é pior do que da ONU, esse. Olha, e pra você ver, qual é a contagem de corpos do Rambo, do Rambo 4? 238. 236. Tá, tá, tudo bem. A diferença é por causa dos pedaços que alguém não juntou. O Exterminador 2, com arma de sopa de letra, tem um total de. Tem uma total, contagem de corpos total de 23. Olha só, quem diria, hein? E o T-1000 matou 7. Ah, putz, nada, né, cara? Você vê, cara, o Jack Bauer mesmo o que ele mais matou numa temporada foram 60 e pouco, assim. Tirando as explosões nucleares, como é que matou? Milhares de pessoas. Uhum. Mas o Jack Bauer em si matou 58, 59. Se você for contar, tipo assim, filme que, pô, caiu 3 aviões, porra, tipo, Duro de Matar, né? Caiu um avião, aí morre. Só ele tem 2 pessoas já, né, cara? Se você for parar pra pensar nisso, né? Se for assim, o filme mais violento de todos os tempos é Guerra nas Estrelas. Quanta gente morreu na Estrela da Morte? Porra, cara, é verdade. E Alderaan na Estrela da Morte, um massacre. Eu tô vendo aqui Starship Troopers. Porra. No filme inteiro, morreram 95. Só pouquíssimo. Só. Tá certo. São mencionados que morreram 8 milhões em Buenos Aires, mas em Argentina a gente não conta. Só pra informar, Dick Rambone Dick Rambone, ó. Ele ganhou esse apelido porque era parecido com o Stallone. Ele começou em 85 e se aposentou em 87. Fez 29 filmes. E sem usar prótese. Sem usar prótese. E segundo os dados aqui da Wikipédia, ele tinha 178 centímetros de altura. O resto não tem esses dados aqui. Excelente. Não perca o Rambo 4. Muito obrigado, Marabade. Almanacvirtual.com.br. E Cardoso, não é blog do cardoso.com.br, como você que já vi você reclamando que publicaram isso. Ah, eu não tenho culpa, eu só dei o meu cartão de visitas com os meus blogs pro repórter do Estadão e ele conseguiu errar. Ai, que excelente. Então, olha, contraditorium.com, muito bom, o cara escreve pra cacete, é muito engraçado. Fala mal de tudo, é ótimo. CarlosCardoso.com, se você quiser ver a Hello Kitty assassinada, você vai lá. Qual é a história da Hello Kitty assassinada? Olha, é um desejo profundo meu, porque a Hello Kitty é fofinha demais. A Hello Kitty me deixa com diabetes só de olhar pra ela.